Paz aqui não existe, mas o mundo ainda insiste, procurando uma paz a qual não encontrará. E o Senhor, com seu amor, seu filho entregou para dar esta paz que alegra o coração. Paz que nas horas de angústia vem me acudir. Paz que somente em Jesus eu pude sentir. O mundo procura esta paz que é tão profunda e abandona o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o seu infinito e eterno amor muita paz vem trazer ao pobre pecador. Sentir paz que alivia.